been done has turned another man to a rolling stone. I've been struck down, lying on the ground, with a bitter taste of loathing in my mouth. And cons, knowing what I do can never be undone. Lord have mercy on the souls. My retaliation strikes about to fall. Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas e alguns minutos vamos ter alguns dos nomes mais famosos do mundo do hard rock e também do metal, mas em versões rock clássico ou hard rock. Vocês vão já perceber qual é a temática e qual é o andamento deste nosso programa. Para começá-lo, temos uma banda canadiana de hard rock, a banda que revelou nomes como Sebastian Bach, e aqui o nome que vai ser revelado é o nome de James Labrie. E para vocês, Winter Rose, My Time. Vale. Peço-vos desde já desculpa pela qualidade de alguns dos ficheiros. Algumas das bandas são totalmente underground e o trabalho de masterização não foi muito bom, e alguns dos ficheiros são mesmo demos de estúdio, porque não foi possível encontrar outros ficheiros de melhor qualidade. E volto a repetir, iniciamos o nosso Riff Service com os Winter Rose de James Labrie. Seguiu-se os Wolfsbane com a música Want Me. Os Wolfsbane foram a banda de hard rock que revelou o vocalista Blaze Bayley, que depois substituiu Bruce Dickinson nos Iron Maiden. E terminamos a nossa sequência com Ronnie Dio and the Prophets, Red Top. Ronnie Dio and the Prophets foi a banda que revelou o vocalista Ronnie James Dio, ainda nos inícios dos anos 60, ainda o hard rock e o heavy metal não existiam, mas eu gostaria de fazer aqui a minha pequena homenagem a este vocalista, Ronnie James Dio. E vamos entrar agora numa nova sequência, uma sequência dedicada a virtuosismo, a guitarristas virtuosos. Para começar esta sequência, temos Pantera com a música Forever Tonight. E perguntam vocês, mas os Pantera não tiveram sucesso? Tiveram. Mas a fase que eu quero aqui ressaltar é a fase hard rock da banda. A fase inicial, os três primeiros álbuns da banda. Os álbuns que não contavam com Phil Anselmo, mas contavam com Terry Glaze como vocalista. Para vocês, Pantera Forever Tonight. e após a fase hard rock dos Pantera, ficamos com Racer X, Mad at the World. Esta banda da Shrapnel Records, de Mike Varney, revelou o guitarrista Paul Gilbert antes do sucesso nos Mr. Big. E terminamos a sequência com outra banda da Shrapnel Records, de Mike Varney. Estou a falar-vos dos Cacophony com a música Stranger. Os Cacophony foram a banda que revelou Jason Becker e Marty Friedman. Jason Becker, infelizmente, não teve uma grande carreira devido ao seu problema com a esclerose lateral amiotrófica. Já Marty Friedman conseguiu atingir o sucesso quando se tornou guitarrista dos Megadeth. E vamos entrar agora numa nova sequência. E é outra sequência dedicada a guitarristas. O primeiro guitarrista que vou aqui mostrar um projeto dele antes da sua fama é Axel Rudi Pell, que foi guitarrista dos alemães Stiller. E para vocês, Stiller, Night After Night. In the dead of the night, when there's nothing inside. E após os alemães, Stiller, ficamos com os norte-americanos, Stiller, banda com o mesmo nome, e que aqui nos foi trazida com a música Cold Day in Hell. Esta banda dos Estados Unidos da América revelou Yngwie Malmsteen e o vocalista Ron Kell. Terminamos a sequência com uma banda de Detroit, de finais dos anos 60, que também revelou um guitarrista super famoso, um dos guitarristas mais importantes da história do hard rock dos Estados Unidos da América. Estou a falar-vos dos The Amboy Dukes e a música Dr. Slingshot. E desta banda saiu o guitarrista Ted Nugent. E vamos iniciar agora uma nova sequência que também nos vai trazer outro guitarrista em início de carreira. Estou a falar-vos de Gary Moore e para vocês Skid Row, e não são os Skid Row dos Estados Unidos da América, de Sebastian Bach, para vocês Skid Row, First Thing in the Morning. Want me to do first thing in the morning? I'll make love to you, woman. You gotta believe me. Have I showed you that I care? Brush my teeth before I go to bed, so you know that I'm okay. Christmas and all those sweet things, summer old and summer new. The first thing in the morning, I'll make love to you. Yeah. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Skid Row, ficamos com os canadianos Sweeney Todd, Pushing and Shoving. E foi nesta banda que, em meados dos anos 70, o ainda adolescente Bryan Adams começou a sua carreira. Terminamos a sequência com uma banda portuguesa. Estou a falar-vos do Charanga, uma banda de inícios dos anos 70. Para quem não sabe, o Charanga foram uma banda que contou com o guitarrista Júlio Pereira guitarrista que atualmente é conhecido por tocar cavaquinho, por tocar coisas tradicionais. E do Charanga ficou a música Acid Nightmare. E a próxima sequência vai ser dedicada a duas bandas brasileiras. A primeira são os Anjos da Noite. E vamos ficar com a música Como as Ondas. Os Anjos da Noite já passaram no nosso Riff Service. E eu volto a repetir que foi a banda que revelou o guitarrista Edu Ardanui, guitarrista que atualmente está nos Dr. Sim. Para vocês, Anjos da Noite, Como as Ondas. E após Anjos da Noite, ficamos com os também brasileiros, Platina, e a música Sorte. Os Platina foi a banda que revelou os irmãos Búzites, antes de fazerem parte da banda TAF e muito antes de serem parte dos Dr. Sin. E vamos entrar agora numa nova sequência. A próxima sequência vai ser dedicada a bandas que mudaram o seu nome, apesar de manterem alguns dos elementos da sua formação. Para começar esta sequência, temos os germânicos Cacumen, com a música You Are Near. Os Cacumen foram a banda que deu origem aos Bonfire. Desta banda já faziam parte os membros essenciais dos Bonfire, Klaus Lessmann e Hans Ziller. Para vocês, Cacumen, You Are Near. E este nosso Riff Service continua a trazer-nos surpresas. E após os Cacuman ficamos com os Brunette, Lady Love. Os Brunette era a banda dos irmãos Gioeli, no final dos anos 80, banda que levou à formação dos Hardline. Terminamos a sequência com os Crack, banda suíça, e a música Heart Attack. Os Crack foi a banda que deu origem aos Gotthard. Nos Crack já estavam os membros que vieram a fazer parte dos Gotthard: Steve Lee, Leo Leoni, Hina Habegger e Mark Lean. E vamos entrar agora numa nova sequência, uma sequência dedicada a vocalistas famosos. A primeira música que eu vos vou trazer desta sequência é de uma banda chamada Chimera e a música chama-se Go Away. O membro famoso desta banda é o seu vocalista, Andy Darris, que após sair dos Chimera fez parte dos Pink Cream 69 e agora faz parte de uma banda com ainda mais sucesso, os Halloween. Para vocês, Chimera, Go Away. We'll be right back. towns. The kids are looking up, the kids are feeling down. They got the will, they're out to get their share, and each are doing what others won't dare. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após o Chimera de Andy Darris, ficamos com os Black Jack e a música Without Your Love. Foi nos Black Jack que Michael Bolton, era assim que Michael Bolton era conhecido na época, e o guitarrista Bruce Kulick, que alguns anos depois seria membro dos Kiss, foi nos Black Jack que eles iniciaram o caminho rumo ao sucesso. E terminamos a sequência com Cobra, Traveling Man. Esta banda revelou ao mundo o talento do vocalista Jimmy Jamison, que ganharia o estrelato no Survivor e na sua carreira a solo. Foi também nos Cobra que se iniciou o guitarrista Mandy Meyer, que alguns anos depois seria membro dos Asia e dos Gotthard. E por falar em Gotthard, aconselho a todos a ouvirem a versão que os Gotthard fizeram desta música dos Cobra. E vamos iniciar agora a próxima sequência, com a banda que foi a semente dos Guns N' Roses. A banda que contava já com Axl Rose e Izzy Stradlin, os Hollywood Roses. E para vocês, Hollywood Roses Rocker. E após o hard rock direto dos Hollywood Roses, ficamos com os Prophet, Away From You. E os Prophet foram a banda dos anos 80 que revelou Ted Polley antes de ele se tornar membro dos Danger Danger. E é curioso saber que Ted Polley nos Prophet não era apenas vocalista, era também o baterista. E terminamos a sequência com os The Rest, com a música Other Side of the Night. E os The Rest foram a banda, uma das bandas que Jon Bon Jovi teve no início da sua carreira, antes de formar a sua própria banda. E vamos começar agora uma nova sequência. E nesta sequência temos artistas nórdicos. Para começar a sequência temos os Madison e a música Carry On. Os Madison foram uma banda de meados dos anos 80 que contou com o vocalista Göran Edman. Para vocês, Madison, Carry On. We'll be right back. E após Madison, ficamos com os Vagabond, Let Go, Let Go. Esta banda revelou o vocalista John Landa. E terminamos a sequência com os noruegueses Dream Police, On Fire. E os Dream Police foram a banda de que Trond Holter fez parte antes de ter carreira nos Wigwam e antes de ter agora o projeto Drácula com John Landa. E vamos iniciar agora uma nova sequência. E a banda que vos vou trazer chama-se Tax e é uma banda alemã e a música chama-se Emergency. E vocês não sabem, é que o vocalista dos Tax é Michael Borman. Para vocês, Tax Emergency. We'll be right back. eyes, I was looking for a life on a better way to spend a little time. I was watching a movie, a late night show, trying not to close my eyes. Me and Aerofin waiting for the sun to rise. You always e após os taques de Michael Borman, ficámos com Fandango, I Keep Going, Hard Bargain. Esta banda foi a banda de Jolene Turner antes de ele se tornar membro dos Rainbow. E vamos entrar agora na nossa penúltima sequência. E a penúltima sequência é uma sequência dedicada ao feminino. Para vocês, e para começar esta sequência, temos a banda de que Annette Olsen, antes de ser membro dos Nightwish, fez parte. Estou a falar-vos dos Allison Avenue, uma banda de hard rock AOR. E para vocês, Allison Avenue, Lost and Lonely. I lost my faith, you stole my love. e após Allison Avenue ficamos com Phantom Blue, Bad Reputation, e foi nos Phantom Blue que a guitarrista Michelle Meldrum começou a sua carreira. Ela viria a falecer em meados da década passada. Michelle Meldrum depois tornou-se mais conhecida nos Meldrum, banda que levou o seu nome, e ela era casada com o guitarrista John Norum dos Europe. E por falar em John Norum, a próxima sequência, a última sequência do nosso Riff Service, vai iniciar-se com Force, The Roses. E os Force eram a banda de John Norum e Joey Tempest antes de serem conhecidos por Europe. Para vocês, Force, The Roses. We'll be right back. Chegamos agora ao final do nosso Riff Service e após Force ficamos com Black and Blue do Strong Will Rock. Os Black and Blue foram uma banda com relativo sucesso em meados dos anos 80 e foi nos Black and Blue que o guitarrista Tommy Thayer começou a sua carreira, muitos anos antes de se tornar o substituto de Ace Frehley nos Kiss. E por falar em Kiss, terminamos o nosso Riff Service com os Wicked Lester, What Happens in the Dark. E os Wicked Lester foram a banda que reuniu pela primeira vez Gene Simmons e Paul Stanley. Algumas das músicas de Kiss, como Lover All I Can e She, nasceram ainda na época dos Wicked Lester. E foi com o Wicked Lester que chegamos ao final. Desejo-vos a todos uma ótima semana. Desejo que para a próxima semana estejam novamente aí desse lado a ouvir o nosso Riff Service. Prometo que a qualidade dos ficheiros será bastante melhor que os desta semana. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E vocês já sabem o que eu vou dizer a seguir. Rock on! A hand above the water, an angel reaching for the sky. Is it rain?